Jesus, vem comigo estar. Minha vida é só pra te adorar, pois o meu coração bate forte a cada nova emoção. Tenho medo de viver sem você, quando tudo é ilusão. Sabe, eu vou dizer mais, pouco me importa que Satanás venha contra mim. Eu sou vencedor, porque tenho teu amor. A vida não vale nada, sem tua presença é uma fachada, uma falsa aparência, já que não se é espiritual que não possa se acabar. Sei que é mesmo assim, porque tua palavra diz, pede a mim que eu lhe darei água que não tem mais fim, vida eterna então.